Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e esta não será uma emissão dedicada à música, é sim a primeira edição dedicada exclusivamente ao cinema. Venho a propósito de um desafio lançado pela publicação online Artefactos, com a qual eu colaboro nas áreas do cinema e não só, em relação ao top 10 dos melhores filmes, na nossa opinião, lançados em 2015 em Portugal. Esta é uma condicionante importante porque se refere aos filmes que tiveram lançamento comercial, seja em sala ou em DVD, no ano de 2015 em Portugal. O que não aconteceu com muitos dos filmes que eu vi, e também tenho que fazer a ressalva, vi pouquíssimos filmes de 2015. Aliás, eu escolhi 10 filmes de cerca de 15 ou 16 que estavam realmente elegíveis. Posto isto, vamos desde já avançar com o primeiro filme. É um documentário que saiu, creio eu, no início deste ano. Aliás, o filme já é de 2014, mas teve o lançamento comercial já em 2015. É o filme de Laura Poitras, é um documentário chamado Citizen Four. No, I don't think Mr. Snowden was a patriot. So the fact is that Mr. Snowden's been charged with three felonies. If in fact he believes that what he did was right, then like every American citizen, he can come here, appear before the court with a lawyer and make his case. Na minha opinião, este é um filme importantíssimo. Tem muito que ver com também um dos meus livros favoritos, o 1984, sobre o qual também já fiz um podcast especial e que vou relançar em breve. Mas para introduzir o filme, falo-vos um pouco de 1984. É um livro de George Orwell que fala de uma sociedade totalitária em que há um acesso, sem qualquer tipo de condicionante, com toda a liberdade de um organismo de segurança. No caso do livro, é o próprio governo que tem acesso a todas as nossas conversas, ao que nós pensamos, enfim, tudo o que realmente constitui a nossa vida. Acontece que há pouquíssimo tempo, 2013, 2014, Edward Snowden fez umas revelações muito graves em relação ao sistema de segurança norte-americano, a NSA, a National Security Agency. E ele revelou que há técnicos da NSA, de uma falange alta na hierarquia desta organização, que têm um acesso incondicionado às informações privadas de muitos cidadãos americanos e não só, também europeus, asiáticos, enfim. Esta globalização da internet permite também à NSA ter acesso a qualquer tipo de informação indiscriminadamente, ou seja, não é preciso ter um mandato ou ter uma razão especial para aceder aos ficheiros pessoais e às conversas pessoais dos cidadãos. Edward Snowden fez esta revelação e foi bombástica, tanto é que o próprio Snowden teve que pedir asilo político, um pouco à imagem de Julian Assange, o caso da WikiLeaks. E Laura Poitras conseguiu, teve, encetou, aliás, Edward Snowden encetou o contacto com a Laura Poitras, que além de uma realizadora de documentários, é também de certa forma uma ativista através do seu jornalismo. Ele encetou contacto com esta jornalista e convidou-a para fazer um documentário com Edward Snowden. Acontece que o documentário foi gravado em Hong Kong, na altura, o sítio onde Edward Snowden estava radicado. E nós conseguimos acompanhar, através das imagens que a Laura captou, a situação do Edward Snowden, a maneira como ele explica a própria situação dele, e vemos também o desenrolar de uma situação muito particular, quando o Edward Snowden revela, ao público muitas destas informações. Eu escolhi este filme porque, além de ser um ótimo documentário, é também um filme marcante e mostra que o cinema, sobretudo aquele, mais baseado em factos reais, em situações reais, documentais, tem também uma forte componente de divulgação e de ferramenta noticiosa, se assim lhe podemos chamar. Não é um romance, não é uma obra de ficção, é sim um dos melhores documentários que saíram nos últimos anos e será também, não tenho dúvidas nenhumas, um dos marcos do cinema documental nos próximos anos. É realmente um filme muito importante e que nos alerta para a real situação desta troca de informações permanente entre os governos e esta promiscuidade em relação à nossa própria privacidade. Fica assim em décimo lugar o filme Citizen 4 de Laura Poitras com a colaboração de Edward Snowden. Please. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. These are public issues. These are not my issues. You know, these are everybody's issues. And I'm not afraid of you. You know, you're not going to bully me into silence like you've done to everybody else. And if nobody else is going to do it, I will. Para o nono lugar, escolhi um filme do qual já falei no blog, no Coprófago. É um filme argentino, da autoria de Damián Cifrón. Ele realizou e também escreveu todas as cenas, os pequenos sketches que constituem este filme. Chama-se Relatos Salvajes. O filme não é um filme linear, no sentido em que não é uma história só. São vários sketches. Pequenos acontecimentos sempre ligados com temas de vingança ou rancor ou corrupção, e eu incluí-as no espectro da fialdade do espírito humano. Além disso, tendo esse lado muito negro de situações que devido ao efeito bola de neve, começam a acumular tensão e cada vez mais, de uma forma mais trágica, o realizador junta-lhes também um certo sentido cómico, um humor muito negro, e que aqui resulta muito bem. São ao todo, creio, cerca de 6 histórias. Todas elas são importantes. É óbvio que eu tenho algumas preferências, nomeadamente a história do Bombita. Acho que é fantástica também, do homem rico cujo filho mata uma senhora grávida na passadeira. Enfim, todas as histórias valem a pena, e este é realmente um filme muito sui generis, e fica curioso em relação ao trabalho de Damián Cifrón, hei de ver no futuro outros filmes dele. E dizem-me também que um dos realizadores que este ano lançou também um ótimo filme, o Force Majeure, que teve também teve um lançamento aqui em Portugal e por isso estava. Dizem que ele também já fez filmes deste género, e por isso fica a recomendação: se gostaram do Relatos Salvajes, investiguem a filmografia de Ruben Östlund, de certeza que encontrarão lá filmes desse género também. Fica, portanto, o nono lugar entregue a Relatos Salvajes, o filme de Damián Cifrón, uma compilação de curtas vinhetas trágico-cómicas. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? I love really good movies, and you know, Miyazaki is clearly one of the living masters of filmmaking, and I've been a fan of his movies for a number of years. And so when I got the call that I had the opportunity to do a voice in the English version, I jumped at the chance. I feel like when I watch his movies, you know, Spirited Away, for example, or Princess Mononoke, you just get that feeling you remember what it's like to be 4 years old when the world is a magical place and everything's wondrous. And he sort of invites you in to see that way again. Reservei o oitavo lugar para um filme muito especial, é da autoria de Hayao Miyazaki. Este será supostamente o seu derradeiro filme, embora no passado já tenha feito essa mesma declaração e felizmente continuou a realizar filmes. E é bom que continue a acontecer, porque é um fantástico realizador e os seus filmes são certamente icónicos. Relembro que já lançou há alguns anos, por exemplo, A Viagem de Chihiro, que é um filme marcante neste estilo de animação japonesa. Quando se fala de Hayao Miyazaki, fala-se também de um outro realizador japonês do mesmo estilo de animação, Isao Takahata, que por sua vez já lançou, por exemplo, The Grave of the Fireflies e mais recentemente o The Tale of Princess Kaguya, dois realizadores importantíssimos na história do cinema atual japonês e que em comum têm o traço de contarem histórias muito inocentes e também muito humanas e que normalmente remetem para a infância. E isto terá certamente a ver com uma própria dimensão cultural do Japão. E é um tema, um ótimo tema a abordar em futuras emissões. Mas isto tudo para dizer que a Segunda Guerra Mundial é realmente um tema importante neste tipo de cinema. É exatamente este tema que de uma forma muito direta é abordado no último filme de Hayao Miyazaki, chama-se The Wind Rises, e conta-nos a história romantizada do engenheiro aeronáutico Jiro Horikoshi. Este engenheiro viveu mesmo e é romantizada porque, embora alguns acontecimentos sejam verdade, estamos a falar, nem sequer se trata de uma biopic, é mesmo uma história romantizada. A ação retratada no filme vai desde a primeira década do século XX até pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. A história de Jiro Horikoshi começa quando ele tem o sonho de se tornar um piloto de aviões e não o consegue devido à sua miopia, é um dos requisitos ainda hoje para ser um piloto de aviões, e por isso dedica-se à construção desses mesmos aviões. Torna-se, entretanto, um fantástico engenheiro aeronáutico, muito promissor também, e constrói, entretanto, alguns aviões que serão mais tarde utilizados na Segunda Guerra Mundial. Há uma componente muito interessante no filme, quando evoca também duas personagens que não. Uma está diretamente ligada a esta história e outra não. A primeira é a personagem do italiano Caproni, alguém que esteve também diretamente ligado à história da aeronáutica. E a nossa personagem, Jiro Horikoshi, vai interagir com o italiano em sonhos. E os dois vão falar dessa vontade de criar aviões e também da culpa e desse sentimento de uma tristeza inqualificável em saber que a própria criação, que em princípio seria utilizada para o bem e para elevar figurativa e literalmente o ser humano, está a ser utilizada num contexto de guerra, ou seja, há também essa componente muito interessante no filme. E, claro está, não podia deixar de mencionar aquela pequena intervenção de uma das personagens de Thomas Mann. Hans Castorp, do seu romance A Montanha Mágica, faz uma pequena aparição neste filme. Está completamente enquadrado dentro da temática geral de The Wind Rises e, por isso, só ajudou a que eu tivesse também uma relação muito mais forte com este fantástico filme de Hayao Miyazaki, chama-se The Wind Rises, ficou com o nosso oitavo lugar. Quanto ao sétimo lugar, fica reservado para um dos filmes mais marcantes deste ano, chama-se Phoenix e é da autoria de Christian Petzold. Devo admitir que no início não fiquei grande fã deste filme e que o próprio significado e toda a importância da história só me ocorreu muito depois de ter acabado o filme, portanto, cerca de 1 ou 2 meses depois. A narrativa passa-se depois da Segunda Guerra Mundial, numa Alemanha destruída e numa tentativa de se reerguer, e tal como uma Fênix, há também uma personagem que quer voltar à sua vida, é a personagem interpretada pela fantástica Nina Hoss. Acontece que ela é uma mulher judia e foi traída pelo seu marido, o marido denunciou-a à polícia, e depois do horror do Holocausto, ao qual ela sobrevive, o seu único desejo é voltar à sua antiga vida e voltar, claro, para os braços do seu marido. Ora, ao longo do filme não é inteiramente claro se ela tem noção de que foi traída ou se está ciente dessa situação e quer mesmo voltar para o seu marido, se o perdoa, mas depois de tudo o que o filme nos mostra, não é realmente uma questão pertinente. O filme é fantástico, a história é absolutamente incrível, muito bem desenvolvida, e lembra, há uma associação muito imediata quando nos apercebemos da história, que tem que ver com as temáticas que Hitchcock abordou ao longo da sua carreira e mais especificamente no próprio filme Vertigo, uma das suas obras-primas de 1958. Em comum, os dois filmes têm a questão de uma mulher ter que se reinventar para agradar ao seu marido e ao seu namorado, mas essa associação, felizmente, não vive durante muito tempo porque Phoenix é capaz de nos envolver no seu próprio mundo, e é realmente um fantástico filme. Se fosse hoje, provavelmente colocá-lo-ia um pouco acima no meu top, mas entretanto o top já foi entregue ao Artefactos e por isso estou a defender as minhas próprias escolhas, mas fica pelo menos a recomendação. Se tiverem que ver algum filme deste top, há muitos que devem ver e Phoenix é realmente um deles. É da autoria de Christian Petzold e a ele entreguei o sétimo lugar deste top. Ah! Avançamos para o sexto lugar e agora também para um filme que, de uma forma mais indireta, já foi abordado no Coprófago. É o filme Love and Mercy, da autoria de Bill Pollard. Este filme teve um papel muito importante este ano, pelo menos na minha opinião. Todos sabemos que os Beach Boys estão, de certa forma, ofuscados pela fama, pelo talento, que também é merecido, dos Beatles, mas eles próprios tiveram uma carreira muito interessante, nem sempre a trilhar os mesmos caminhos que os britânicos. E este filme traz, não necessariamente sobre a carreira dos Beach Boys, mas traz algum protagonismo à vida de Brian Wilson, o frontman dos Beach Boys, à sua vida pessoal, e também o bónus de nos mostrar uma versão romantizada do que terão sido as gravações do álbum Pet Sounds e também do que seria, e dá-nos uma visão do conceito, da grandiosidade do conceito do álbum Smile, que nunca se veio a realizar, pelo menos nos moldes em que Brian Wilson o idealizou originalmente. Neste filme temos a narrativa dividida em dois espaços temporais, sendo que numa primeira fase temos Brian Wilson interpretado por Paul Dano e mais tarde, alguns anos mais tarde, Brian Wilson é desta vez interpretado por John Cusack. São duas fases muito distintas na vida do Brian Wilson e que estão muito bem retratadas neste filme da autoria de Bill Pollard. É uma biopic, romantizada, claro, mas está... A segunda fase da vida de Brian Wilson foi realmente muito complicada e, embora não entre em grande detalhe sobre o que é que realmente aconteceu nem como aconteceu, é um retrato muito fiel das implicações que teve a relação muito problemática com o seu agente e depois também quando conheceu a mulher com quem viria a casar mais tarde e que está aqui também muito bem representada. Fica a recomendação, é o nosso sexto lugar, fica entregue a Love and Mercy, da autoria de Bill Pollard. E antes de seguirmos para o nosso quinto lugar, temos ainda uma mensagem do nosso patrocinador, a Porto Calling, que muito gentilmente apoia a Mosca e todo o projeto do Coprófago, e ficamos agora com uma mensagem desta fantástica loja no Porto. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja que fica sediada no Porto, na Rua da Conceição. É muito perto da Rua da Sedofeita, é só preciso atravessar uma perpendicular e por isso fica nesta zona nevrálgica do Porto. Tem uma ótima seleção de géneros, uma enorme seleção de vinil. Fica, claro, recomendada. Podem visitá-la pessoalmente. Lá está, na Rua da Conceição, fica dentro de um centro comercial. Ou então podem visitar a loja online que está sempre atualizada em portocalling.com. My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off. Always lived in this apartment, so movies opened up another world. If I didn't have movies, life would be pretty boring. Posto isto, avançamos para o quinto lugar do nosso top. Fica atribuído a um filme que eu vi no Porto Pós-Doc este ano, é um festival de documentários no Porto. Tem uma fantástica organização, fica já dito. O filme chama-se The Wolfpack, é da autoria de Crystal Mazel, e é difícil falar deste documentário sem revelar a sua história. É isso que eu vou ter que fazer eventualmente. Ou seja, The Wolfpack fala-nos de uma família muito numerosa, ou seja, os dois pais, mais uma série de filhos, são cerca de 6 ou 7, não me recordo ao certo. E esta família é muito, muito disfuncional, e digo-vos já porque os filhos nunca saíram de casa. Ou seja, sendo que o filho mais velho tem cerca de 16, 17, 18 anos, e o mais novo cerca de 7 ou 8, eles, pura e simplesmente, nunca saíram de casa, ou saíram uma ou duas vezes, e veem o mundo através da janela do seu apartamento. É claramente uma família muito disfuncional e esse tema também é abordado ao longo do filme, mas uma das coisas que mais me impressionou foi a relação que os membros desta família, sobretudo os mais novos, têm com o cinema. Ou seja, eles em casa têm uma série de DVDs de filmes muito conceituados e outros não tão conhecidos, mas eles reúnem-se muitas vezes à volta da televisão, veem filmes e perdem também muito do seu tempo a representá-los. E são representações muito cómicas, muito singelas também. E são realmente os filmes que os fazem viver, não é? Sendo que eles não podem sair de casa. A sua educação acaba por ser também um pouco derivada do cinema. Achei impressionante a forma como o cinema está presente na vida destes jovens. A relação muito especial que têm com os filmes. E escrevi até no Coprófago, e cito agora o meu texto, que entre toda a azáfama de querer ver o máximo de filmes possível, esquecemos de que é possível vivê-los. E acho que isso acontece, de certa forma, com estes jovens. Há depois, no decorrer da história, outras cenas fortíssimas, as quais eu não vou revelar para que não vos estrague o filme, mas fica a recomendação do Wolfpack. É um documentário muito particular, conta-nos uma história que muito dificilmente se volta a repetir. Uma realizadora ter contacto direto com uma família tão especial, sendo que os filhos nunca saíram de casa, isto é uma coisa realmente impensável. E por esta genuinidade fica então recomendado The Wolfpack no nosso quinto lugar. É da autoria da realizadora Crystal Mazel. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. A little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Continuamos com o top e agora para um filme que saiu em 2014, parece até um pouco batota, mas trouxe ao quarto lugar o filme Whiplash, de Damien Chazelle. Este filme saiu primeiro como uma curta-metragem, a ideia seria uma curta-metragem, mas depois do relativo sucesso que teve, e a história tinha realmente muito potencial, Damien Chazelle decidiu avançar para uma longa-metragem, baseando-se na mesma, numa história de um jovem baterista que almeja ser o melhor, ou dos melhores. E que dizer deste filme? É um filme fantástico. A história, por muito simples que seja, tem nas suas cenas musicais e na emoção e na intensidade que elas transmitem, tem aí o seu ponto mais forte. Se não fossem estas, o filme seria absolutamente banal. Depois, a fantástica prestação de J.K. Simmons e também do ator principal, claro, mas o principal destaque vai mesmo para J.K. Simmons, que interpreta o professor do Conservatório de Música. De resto, já não há muito mais a dizer. Este filme chegou até a ser nomeado para os Oscars do ano passado. Fico com muita expectativa para os próximos trabalhos de Damien Chazelle. Não posso deixar de recomendar Whiplash, se ainda não o viram. É daqueles filmes que nos agarra ao ecrã durante todo o tempo. E, além disso, tem uma fantástica banda sonora de jazz que vai sendo interpretada ao longo do filme. Fica a recomendação, é o nosso quarto lugar, chama-se Whiplash, já foi nomeado para os Oscars no ano passado, mas devido à especificidade deste top fica elegível e era impossível não o mencionar. É da autoria de Damien Chazelle. I really liked the script a lot. I thought it was a beautiful script actually, and what it was about, you know, the main character, Margarita, the Margarita Bowie plays. I thought it was interesting, you know, a woman in the middle of a life trying to be a mother, a daughter, a sister, a lover, a director, and all the problems. It definitely resonated with me. I was like, wow, he knows what he's talking about. Chegamos finalmente ao top 3, mas antes de avançarmos, quero apenas relembrar que houve muitos filmes de 2015 que ou não estavam elegíveis, ou eu pura e simplesmente não os vi, e no final da emissão vou ter o cuidado de lembrar alguns nomes de filmes que teriam o potencial de entrar neste top e que irei ver certamente ao longo do próximo ano. Assim sendo, ficamos então com o nosso terceiro lugar, atribuído a um realizador relativamente conhecido. Este foi o primeiro filme que eu vi dele, chama-se Mia Madre, é do italiano Nanni Moretti. Eu creio, até pelo que fui lendo das próprias entrevistas do realizador, que ele faz filmes muito pessoais e alguns, de certa forma, autobiográficos. Há muitos filmes dele que são recomendados, por exemplo, O Quarto do Filho, creio que é um filme muito forte, que eu infelizmente não vi, mas hei de ver no futuramente. Este Mia Madre conta-nos a história de uma realizadora, chama-se Margarita, que tem uma relação muito especial com a sua mãe, e essa mãe que está a braços com uma grave doença e o seu estado de saúde cada vez se deteriora mais. Simultaneamente, a Margarita está a realizar um filme, onde entra também um ator americano que está a levar o filme ao caos. Ou seja, duas das componentes da vida de Margarita, a vida pessoal e a vida profissional, estão não num bom estado. E depois, além disto, o Nanni Moretti, como também é hábito noutros seus filmes, não em todos, pelo que fui percebendo, também interpreta, ou seja, ele é ator, é realizador e é também argumentista. Neste filme, ele representa o irmão de Margarita. Ora, eu achei muito particular a situação de Moretti, sendo que ele também já passou por esta situação de perder a mãe, ele próprio interpretar o irmão da protagonista que perde a mãe, ou seja, acaba por passar por esse processo uma outra vez, sendo que aqui, claro, está a representá-lo, mas acaba de ser uma forma indireta, talvez, de lidar com essa situação ou de oferecer numa perspectiva de alguém que viveu essa mesma situação. Nesse sentido, achei curiosa a prestação de Nanni Moretti e também me indica que será um realizador que trabalha de uma forma diferente. Fiquei muito curioso em relação ao cinema de Nanni Moretti, fica também a recomendação para Mia Madre, é um drama fantástico, tem muito boas interpretações, sobretudo Margarita, tem cenas que são absolutamente geniais. É um filme que tem uma certa componente metacinemática, pelo menos na minha opinião, e fica a recomendação Mia Madre de Nanni Moretti, ficou com o nosso terceiro lugar neste top. Estamos a chegar ao fim desta emissão especial, vamos agora para o segundo lugar. E os mais atentos ao que eu tenho escrito nos últimos tempos já devem estar a pensar em que lugar fica Mad Max Fury Road. Acaba por não ser um filme do meu género, não sou grande fã de filmes de ação ao estilo de blockbuster, mas era incontornável esta referência. Mad Max é da autoria de George Miller, é a terceira iteração desta saga Mad Max, e George Miller realizou-as todas, ele tem agora 70 anos. Este Mad Max Fury Road ganha em vários aspectos. A história é absolutamente simples, é básica mesmo, mas ganha sobretudo na forma como a aproveita. Ou seja, o forte do filme não está nessa história muito simples, nem sequer tem essa pretensão, mas as cenas de ação que são provocadas por essa história muito linear são absolutamente fantásticas. Para os fãs de filmes de ação, este filme é um deleite. E mesmo noutras componentes, como por exemplo a cinematografia, o filme está absolutamente fantástico, tem um visual que é comum, os tons de laranja e azuis não são realmente uma coisa inédita na história do cinema. Muito recentemente, por exemplo, o filme Drive teve também essa preponderância de tons azuis e laranja que ficam automaticamente bem no cinema, mas aqui são realmente muito bem aproveitados. Em termos de som, também é um filme que se nota perfeitamente que foi feito para se ver nos cinemas. Se virem o filme em casa, como tive eu que o fazer também, vão notar que se perde alguma coisa. Este filme foi mesmo feito para se ver no cinema, para levar gente ao cinema, e essa qualidade de blockbuster bem pensado e bem executado é uma coisa muito meritória e que eleva Mad Max a um dos melhores filmes do ano, e será certamente uma referência para os próximos filmes de ação, que já não se vão safar tão facilmente em fazer filmes medíocres. Têm agora uma bitola muito mais elevada, e é um critério que faz muito bem. Este critério elevado faz muito bem ao cinema blockbuster. Quero também deixar uma nota, referir que realmente as cenas de ação são muito bem feitas, e há também uma particularidade que salta ao olho mais atento. A CGI, ou seja, as animações de computador, são uma preponderante hoje em dia no cinema, e nos filmes de ação tem um enorme potencial. O que acontece muitas vezes é que estas cenas são feitas para criar conteúdo. Ou seja, utilizam a CGI para criar uma explosão ou criar um dispositivo que vá avançar a história ou que seja um deleite visual. Acontece aqui que a CGI é utilizada muito, muito frequentemente, e nota-se isso ao longo do filme, mas numa componente de organização de cenas e de... Eu escrevi, e será um termo melhor, é um complemento e não uma criação. Vão notar ao longo do filme, e há também uma página que está referenciada no Coprófago, que nos mostra como foi utilizada a CGI ao longo deste filme Mad Max, e nota-se que foi utilizada com muita responsabilidade, muito critério também, e isso apenas ajuda que Mad Max tenha realmente este estatuto de filme, diria mesmo um filme de culto deste ano. Vamos ver como será relembrado daqui a 5 ou 10 anos, mas não tenho dúvidas que, independentemente do que aconteça, e se irá realmente subir a fasquia para os próximos filmes de ação, será sempre relembrado pelo menos como o filme que serviu como catalisador para essa mudança. Oxalá isso aconteça. Fica Mad Max Fury Road, de George Miller, com o nosso segundo lugar, e avançamos agora para o tão aguardado primeiro lugar deste top de melhores filmes lançados em Portugal em 2015. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. E chegamos finalmente ao primeiro lugar deste top de melhores filmes lançados em 2015 em Portugal. E como já devem ter percebido, fica entregue ao magnífico filme Inside Out. Tem o cunho da Pixar e é da autoria de Pete Docter. E eu nos últimos anos não tenho acompanhado o trabalho da Pixar. Tenho grandes memórias de filmes que vi na minha infância, nos cinemas, nomeadamente Toy Story, Wall-E também, este mais recente, Monstros e Companhia, enfim. Acho que a Pixar tem um papel muito importante nos filmes de animação e sobretudo na facilidade com que fazem ou que patrocinam filmes inteligentes, filmes que têm bons conceitos e boas ideias, e conseguem fazer filmes que são apelativos tanto aos mais novos como também aos que os acompanham ao cinema ou também às pessoas mais velhas que os veem por puro prazer. Este Inside Out, quando saiu e eu soube do seu conceito, achei que à partida seria um filme que tinha tudo para resultar muito bem. A verdade é que ter este conceito de ter as cinco emoções da tristeza, da felicidade, da raiva, do medo e também da repulsa, com um jovem de 9, 10 anos, acho uma ideia fantástica e a maneira como foi executada é ainda melhor. Não sei se já viram o filme, mas há também o conceito das ilhas da personalidade que são construídas a partir das memórias centrais de uma criança. Enfim, este é um conceito absolutamente fantástico e que é explicado de uma forma tão simples numa questão tão complexa das nossas vivências. E o Inside Out é realmente um filme com muita personalidade e que foi muito bem executado. Fica assim entregue o primeiro lugar a este Inside Out, é da autoria de Pete Docter e tem o selo da fantástica Pixar. Quero apenas deixar uma breve nota acerca dos filmes que eu vi este ano e que não são elegíveis. Vi, por exemplo, o Top e o Tangerine, dois filmes que entrariam certamente neste top, mas que não tiveram lançamento comercial em Portugal. E há também filmes que tiveram e que eu não pude ver, nomeadamente As Mil e Uma Noites de Miguel Gomes. Ando mortinho por ver esta trilogia e acredito que teriam certamente uma nota neste meu top, sobretudo por serem também um trabalho nacional, que é algo que não tive a oportunidade de pôr nesta lista. Há também um novo filme de João Canijo, que acredito que também fosse bastante interessante. Depois, filmes que saíram por cá e que eu não pude ver, mas neste caso estrangeiros, temos o Taxi de Jafar Pahani, que é um realizador iraniano. Muito sinceramente ainda não vi nenhum filme dele, mas pelo que eu tenho lido, e é uma carreira pela qual eu estou muito interessado. Parece-me que tinha o seu último filme, Taxi, que já foi lançado em Portugal pela módica quantia de 5€ diretamente para DVD. Tinha tudo para ser um fantástico filme. Há também outros, se calhar mais de entretenimento, como o Magic Mike, o novo que saiu este ano. Pelo que eu tenho lido, também será um filme interessante. Depois, outros que pura e simplesmente ainda não passaram por cá, nomeadamente o Lobster, que já há muito ouço falar dele e que não pude sequer ver não pude sequer ver o trailer, como também o Anomalisa de Charlie Kaufman, que é um realizador barra argumentista, cujo trabalho eu aprecio bastante. Colaborou, por exemplo, no Adaptation com Spike Jonze e também num dos filmes, e este creio que ele realizou, chama-se Silent Talk New York. É um filme fantástico, muito comprido, mas é um filme muito existencial que tem que ver com a realização da arte e da realização da nossa própria vida humana, que teve um fantástico Philip Seymour Hoffman no papel principal. Depois, os filmes de Paul Thomas Anderson, ele lançou Inherent Vice, e este eu vi, mas esqueci-me completamente dele, e por isso fica aqui a nota. Embora também já tenha escrito sobre ele no Coprófago e podem encontrá-lo muito facilmente, ele lançou também muito recentemente um outro documentário, chama-se Junun, e este tem também Johnny Greenwood na banda sonora, mas um papel muito mais preponderante, porque documenta a interação de Johnny Greenwood com uma série de músicos locais, e será certamente um filme muito interessante. E assim termina a primeira edição dedicada exclusivamente ao cinema. A par da música, é também uma área que muito me interessa, e espero que tenha sido uma edição interessante para os nossos ouvintes. De resto, deixem-me apenas pedir que se tiverem alguma recomendação ou alguma crítica a este programa, ou mesmo outros filmes que vocês tenham visto e que eu não tenha mencionado, deixem um comentário, e isso é realmente uma coisa que me interessa, ter também este feedback por parte dos nossos ouvintes. E a próxima edição da Mosca voltará, espero eu, ainda esta semana, dedicada desta vez à música. Tenho ótimas coisas para vos mostrar, estou muito ansioso, mas tenho tido alguma falta de tempo. E nos próximos dias também irá sair uma lista mais exaustiva dos filmes que eu vi este ano, ou seja, dos cerca de 150 filmes que eu vi, fiz uma seleção, cerca de 40 filmes que realmente gostei bastante. Por mim é tudo por hoje, espero que tenham gostado, deixem feedback, muito obrigado por terem ficado desse lado, até uma próxima, até já!